pensar no hip hop sem barreiras. Ideia que me deixa sem palavras. Sem... Imaginem alguém 100% comunidade quebrada. 100% rimas em batidas pesadas. As suas são 100% abrigo de tudo. E pra ninguém existe um escudo que seja 100%. 100% gírias, dedicação e criatividade. 100% compromisso com a verdade. As suas clamam por alguém 100% entregue. Moleque 100% positividade que consegue, através de versos regados, a simplicidade e coragem. Ser 100% malandragem, mas não aquela que a imagem lhe vem à cabeça, e sim aquela que mantém a cabeça 100% erguida. Orgulho 100% preto, 100% gueto, 100% a cara da perifa. Não que prefira, mas jamais sentir vergonha. De onde vem ou de quem mora lá, não é Fernão de Noronha, mas tem rara beleza que só quem é de lá pode enxergar. Resistência, aqui é 100%. E mesmo sem nada, cada um vale por 300. Sorriso, 100%. Humildade, 100%. Rap, 100%. Fileiragem, 100%. E ainda, tem gente perguntando, 100% o quê? Eu respondo, mais uma vez e de novo. Quer mesmo saber? 100%, povo. Mm-hmm.